se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel, levanta a voz em gratidão pelo cuidado. Quando as trevas se levantam e a ira começa a soar, Ele nos guarda em seus braços, nos faz sempre descansar. Bendito seja o Senhor, nosso refúgio e proteção. Ele é nosso libertador, nosso auxílio, nossa canção. As águas não nos afogarão, em sua graça vamos andar. O nosso socorro está no nome daquele que é o lar. Como o pássaro escapou do laço que o prendeu, assim a nossa alma é livre. Em amor Ele nos deu. Quando os ventos se levantam e as ondas vão rugir, em sua paz encontramos força para prosseguir. Bendito seja o Senhor, nosso refúgio e proteção. Ele é nosso libertador, nosso auxílio, nossa canção. As águas não nos afogam, graça vamos andar. O nosso socorro está no nome daquele que é o lar. Oh Senhor, Tu és fiel, Teu amor não tem fim. Em cada luta, em cada passo, Teu poder está em mim. E se o mundo se levantar, não temerei, eu sei. O Senhor é meu escudo, em Ti sempre eu arei. Bendito seja o Senhor, nosso refúgio e proteção. Nosso socorro está no nome daquele que é o lar. O nosso socorro está no nome daquele que é o lar. O nosso socorro está no nome daquele que é o